as costas e saí andando. E ali ela ficou desprezada, chorando, dizendo que eu jamais iria encontrar alguém melhor que ela no meu caminhar. No meu pensamento eu disse que se dane, o mundo é um harém, mulher tem de monte. Saí gingando, balançando os braços, me sentia forte, confiante no meu taco. Num instante desabei, 6 meses de noivado, 1 ano e meio de namoro. Já tava empapuçado, dei um chega pra lá, dispensei a matriz. E agora tava livre, no mundão pra ser feliz. Solto pra curtir a vida, sem a porra em ação. Poder colar nas festas, fazer um peão. Depois de participar de tudo que pude, me vi muito só, perdendo a juventude. Então resolvi pôr vergonha na cara. Parecia firmão, mas não estava. Saísse com quem fosse, faltava um algo mais. No meu coração não havia paz. Vivi as emoções de todas as baladas, ao lado dos parceiros, junto à mulherada. Não encontrei amor, não encontrei ninguém a quem pudesse dar o meu amor também. Voltei pra te buscar e o que eu encontro agora? Um olhar cruel e um não como resposta. É a lição mais dura pra um homem aprender. Mas se é assim, eu vou fazer o quê? Voltei pra te buscar, mas aí cadê você? Onde está você agora? Voltei pra te buscar, mas aí onde está você agora? Tem sido angustiosa essa situação. Ela não se comoveu ao me ouvir pedir perdão. Se a coisa continuar no sentido que vai, eu perco as estribeiras e não encontro mais. Assim como murcham as flores não regadas, está meu coração na mesma caminhada. O tempo passa, eu sei como dói a dor de alguém que depende de alguém que magoou. Sinto que nesse filme eu interpreto o vilão, que no final das contas dá com a cara no chão. Joguei, ganhei de prêmio a solidão, pagando por um crime, ó, não é fácil não. Talvez ler um livro possa me acalmar, mas como garantir que vou superar? Definitivamente viciei na minha dor. Não quero esquecer, não enxergo outro amor. Obsessão maluca, orgulho ferido, o que mais arrasa o ego de um cara metido. Pensar que tinha ela bem aqui na minha mão, vacilei grandão, não prestei atenção. Também aquela gata não é boba iludida, pra esperar vagabundo se aprumar na vida. A razão vem me dizer que é pra seguir em frente, mas tem coisa, negão, que o coração não entende. Voltei pra te buscar e o que eu encontro agora? Um olhar cruel e um não como resposta. É a lição mais dura pra um homem aprender, mas se é assim, eu vou fazer o quê? Voltei pra te buscar, mas aí cadê você? Onde está você agora? Gozar, não queria? Assim que é, vagabundo, vai segurando aí. São as voltas que o mundo dá, negão, vai segurando. Aqui se faz, aqui se paga, negão, vai segurando. Quem é que tá no controle agora, negão? Segurando. E fico desorientado diante do destino. Isso não é bom. Sinto pequenino, caminhando pela estrada louca do desespero. Vejo pares sorridentes e eu sem sossego. Não é só uma questão de se atracar com alguém, transando a noite inteira, isso vai mais além. É perder um cheiro, um sorriso, uma graça. Sentir falta do carinho e até do que ataca. Sim, fui ambicioso, calculei bem mal. Vejo com meus próprios olhos que essa é a real. De todas aquelas coisas quentes que eu valorizava, somando o que sobrou, tá nada vezes nada. Milhares de malucos sonham com alguém assim, mas se tem uma do lado vai fazer igual a mim. O papel de moleque ela não perdoou, pois o ressentimento ainda não sarou. Voltei pra te buscar e o que eu encontro agora? Um olhar cruel e um não como resposta. É a lição mais dura pra um homem aprender, mas se é assim, eu vou fazer o quê? Voltei pra te buscar, mas aí cadê você? Onde está?